685, alterna 12545. 685, 2543. Controle, bom dia, passaredo 2223. Passaredo 2223, contato radar, saída Arbor, sume e mantenha nível de voo 240. Arbor 240, 2223. Contato radar, saída Dael, sub mantendo nível de voo 160. Dael, subindo para 160, Mike Alfa Yankee. Papatango Mike Alfianchi dá presente e vou ir direto Ilhéus. DCT Ilhéus, Mike Alfianchi. Charlie Foxtrot Juliet, para interceptar o curso localizador, curve à direita, proa 080. Reporte estabilizado, desça para 3.000 pés. Ajuste no 020. Desça 080, desça para 3.000, reporte estabilizado, Charlie Foxtrot. Papá, papá, Lima, Charlie Echo, desça para nível de voo 050. 050, Lima, Charlie Echo. Estabilizou, foi ótimo aviso. Oxana é 6311, chame torre 118, desce ao 6. 86, 6311, sejam. Ok. Papapá, Lima, Charlie Echo, reduza a velocidade para 2109. 2109, Lima, Charlie Echo. Salvador, muito bom dia, eu vou 1072, cruza 170 na proa de Mari. Gol 1072, acione identificação, chegada Mari, desça do nível de voo 050. Ok, para o 050, ciência da informação, Lima. Ciência, gol 1072. Papa Romeo, Charlie, Foxtrot, Juliette, desça para 2000 pés, ajuste no 020, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, está estabilizado, Papa Romeo, Charlie, Foxtrot. Papá, papá, Lima, Charlie, Echo. Desça para 4000 pés, ajuste 1020. 4000 pés, 1020, Lima Charlie Echo. Afirmativo, vai seguir o gol, número 2, 2612.0, chame a 3, 1, 2. Controle Salvador Azul 4299 decolou, mantendo a proa até 4000. Lima Charlie Echo para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 030, reporte estabilizado. Curva esquerda 030, Lima Charlie Echo, reportando estabilizado. Salvador, o controle o Azul 4299 decolou, mantendo a proa. Azul 4299, contato radar, saída da EL, mantenha a proa 4000 pés, depois direto Leda. É 4000, depois direto Leda. Passaredo 2223, chame Centro Recife 1260, alterna 1288. 260, 2288, 2223. Contório, Papa Romeo, Charlie Fox, está estabilizado? Charlie Fox. Juliette, chame torre 118, decimal 6. Sim, obrigado. São 03, pushback, acionamento. Autorizado, vai chamar a TAN 3663. Mas o tráfego está autorizado, vai chamar a TAN 3663. Lima Charlie Echo, desça para 2000 pés, ajuste 1020. 2000 pés, 1020, Lima Charlie Echo. Lima Charlie Echo, escuta para 4, web, 6729. 6311, Juliette. 3000, direto Leta, Gol 1923, contato, radar na decolagem. Mantenha a proa até passar 3000 pés, após direto Leda, Gol 1923. Gol 1072, completando a chegada a Mari, prossiga para 2000 pés, altímetro 1020. Ok, para 2000 pés com 1020, reportaremos estabilizado. A sua escuta prossiga. Aguardando. Trip 5221, possível coordenação do 180 a Conquista e confirmando a tua saída quando possível. O 4299, chame centro Recife, 1251, na alterna 13325. 251-3325. Está autorizado a LS X-Ray, reporte no curso do Brasilã. Perfil da bomba, Yankee. O Mike Bravo Yankee, copiado. Mantenha a proa 2000 pés, após 2000 pés direto Momo, Mike Bravo Yankee. Código 504. Afirmativo. O Mike Bravianchi manterá a proa até 2010, após Mama, mantendo no transponder 5014, Yankee. Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro no 020. 3 mil, 1020. Possibilidade de aproa ITAP? Prossiga direto ITAP, o 1888. Direto ITAP. E logo em seguida o modo Charlie, passando 3.500, o Mike também. Positivo, confere Yankee. Direita Índia, ponto de espera, chama 1860, 1020, o ajuste, o TAN 3663, obrigado, bom trabalho. Solo 6311. Na árvore da 10, direita, 5030, 11935, 35221. Para o chamado para o início do pushback. 1982, informação Lima. 1982, boa. Prossiga na chegada Mari. Desça para 3.000 pés, altímetro no 020. Chegada Mari, 3.020, 982. Salvador Gol 9072. Mantém a 500 pés, prossiga para Camaçari, atento para o espaço aéreo condicionado, Hotel Matan. Ok, lá o espaço é 1500, né, senhor? Afirmo. Tá, eu vou mandar o sobrevoo lá na região, no, pro lado de fora do, da área demarcada. Sente, o Hotel Matan. Controle Salvador, papapapá, Sierra Foxtrot Yankee, o perfil da Puca Caju. Sierra Foxtrot Yankee, contato radar na decolagem, suba ao 350 na saída Puca. Solicito no nível 270 como final. 270, copiado. Continuaremos com o centro, aguarde a confirmação. Afirmativo, vai aguardar o Sierra Fox Yankee. Papa Tango Mike Alpha Yankee, chame agora o centro Recife, 1251, alterna 3325. Controle Salvador Gol 605, você tem possibilidade de voar a bridge, está presente? E bridge depende da autorização do centro, ou no 605, eu já o transfiro e se eu solicito, ok? Ok, sim. Ok, aguardando o silêncio, 301 no Gol 9072. Salvador, 3304, para o táxi, com 1-3-1 a bordo, 4 horas 40 minutos, alternativa com. Alternando 3325. 351, 3325, hoje, igual ao 605. Boa. Sierra Foxtrot Yankee, o nível 270 autorizado. Sub, mantenha Sierra Foxtrot Yankee. Vai subir e manter o nível de voo 270, Sierra Fox Yankee. Thank you. Oceane, código 0113, prossiga na linha do litoral. Uno mil pés, corrigindo, Uno mil pés no corredor Axé, isso que eu acho que informa. Informe, meu pé no Axé. Controle Salvador, muito bom dia, Oceane 6312, está cruzando 2500. 6312, bom dia, contato radar na decolagem, suba ao 350 na saída Puca. 350 Puca, por gentileza, quando possível, coordenar o Romeu Fox 02. Assim que possível, coordenaremos. Salvador, o Papatango Mike Bravianchi, passando 1045, voando DCT para Irecê. Yankee. Copiado, direto Irecê, subiu mantém 180, Mike Bravianchi. Quando possível, informe seu estimado de pouso. Está estimando às 13h30, 1330, Yankee. 13h30, copiado, Yankee. Mantém ainda esta frequência, Salvador? Afirmativo, o Mike Bravião. Yankee. Foxtrot Yankee, chame o centro Recife 12685, alterna 12545. 2685, alternando 2545, Sierra Foxtrot. Visando 1888. 1888, completa VLS X-Ray, chamando torre 18, responde. 186, até já, obrigado. Nosso Spartaxi com 167 a bordo, 4 horas e 20 minutos de autonomia, alterna Campinas. Direita aí já alça, 1030 ajuste, ponto espera chama torre, 1859. 25 nosso, obrigado, bom dia. 500 pés, setor norte, Papa Mike. Lima Papa Mike vai prosseguir com referências visuais, 500 pés, setor norte, afastado 10 milhas de Salvador. Lima Papa Mike. 10 milhas fora, copiado, Lima Papa Mike.